Mi, Ré, Mi, Ré, Dó. Ré, Dó, Ré, Dó, Ré, Mi. Vamos tocar a flauta, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Senhora Dona Maria, entre dentro dessa roda. Diga um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora. Se eu soubesse quem tu eras, quem tu haverás de ser, não te dava os meus carinhos para hoje eu padecer. Alegrinda beira d'água, chora a terra em que nasceu. Eu também vivo chorando por um bem que já foi meu. Ré, Mi, Ré, Mi, Ré, Dó. Ré, Dó, Ré, Dó, Ré, Mi. Vamos tocar a flauta, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Senhora Dona Maria, entre dentro dessa roda. Diga um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora. Se eu soubesse quem tu eras, quem tu haverás de ser, não te dava os meus carinhos para hoje eu padecer. Alegrinda beira d'água, chora a terra em que nasceu. Eu também vivo chorando por um bem que já foi meu.